Caralho, na nossa altura. Muita putaria, porra. Muita putaria. Ai, gosta de putaria, né? Gosta de putaria, né? Tu gosta de putaria? Gosta de bosta de putaria? Tu gosta de putaria? Gosta de bosta de putaria? Toca degote e reboto, faz a tocha tá tremer. Toca degote e reboto, faz a tocha, vai, vai. No pele eu vi, no pele eu vou, que cê tô se apaixonou. Essa é a tropa da maquetada que te pega sem amor. Essa é a tropa da maquetada que te pega sem amor. Essa é a tropa da maquetada que te pega sem amor. No pele eu vi, no pele eu vou, que cê tô se apaixonou. De madrugada, de tardinha ou de tarde, onde é? Ai, vem pro doce que tem sacanagem, onde é? Ai, vem pra fogone, pra sacanagem, onde é? Ai, vem pro doce que tem sacanagem, onde é? Ai, vem pra fogone, pra sacanagem, onde é? Ai, vem pro doce que tem sacanagem. Vem, vem, vem foder, os amigos que é você. Vem, vem, vem foder, a nossa tropa que é você. Hoje tu dá buceta em cima da PC Xota. Então vai putinha gostosa. Então vai putinha gostosa.